Tamo junto pra batalha, quem não ajuda não atrapalha. Segue no comando, Siqueira, o rapaz que nunca falha. Representante do Brasil, para os loucos que não viu oportunidade, surge agora. Peguem a carona e vamos embora. Os meus versos são lançados para os novos. Pedaços de pedaço em pedaços, vamos formando um exército representativo que busca o caminho novo e positivo, todo avante para a revolução. Esta parte do plano, o começo da ação, da virada, o objetivo segue os passos. Em todas as quebradas as ideias são lançadas. Estamos com os novos, projeto aí galera, adere a proposta para a nossa resposta. Para o gol, contra-ataque, escuta o grau do baque, pá, pá, pá, pá. Estamos ao caminho do nosso checkmate, movido ao som do rap e não de espinafre. Coloco para fora os meus pensamentos, pelo menos com o momento as ideias começam a fluir. Vamos aí, vamos aí, só vamos conseguir se todos se unir. Chega de ficar um pra lá, outro pra cá, então o jeito é se organizar para a ideia funcionar. Tamo junto até o fim, é o começo de um motim. Cadê o isqueiro e o revolucionário? Acende, veja se me entende, veja se me entende. Lo que la gente precisa, de união de nossa gente latina. Es como una vitamina. Siqueira, speed, speed recordiza, sendo la coisa certa para personas de mente aberta. Lo que a gente precisa, de união de nossa gente latina. Es como una vitamina. Siqueira, speed, speed recordiza, sendo la coisa certa para personas de mente aberta. Desperté, mi vida solo es consecuencia de lo que soñé. Tan solo transcurre el momento, soy más libre de lo que pensé. Con mente abierta, respiro reflejando mi alegría.